Pegue tudo que é seu e vá embora. Alguma coisa aconteceu, algo que havia se perdeu. O que um dia foi um grande amor. Me abrace, mas não chore, por favor. Melhor dizer adeus e não guardar rancor. Não vamos trocar ressentimentos. Melhor a gente dar um tempo. Tentar deixar pra trás o que passou. Vai e leve com você meu coração, porque eu já não preciso dele não. Pois tudo que ele trouxe foi desilusão. Vai, mas saiba que você não foi capaz de amar a quem sempre te amou demais e que jamais poderá te esquecer. Agora vai e vê se não olha pra trás. A vida costas, bata a porta e se vá. Oh, oh. Agora vai e vê se não olha pra trás. A vida é o que você faz. E apesar de tudo terminar, eu te amo ainda e acho que sempre te amar. Mesmo sem você eu vou tentar recomeçar. Mesmo sem você eu vou.